Bravo, cópia. Está autorizado para Serra Bravo, Papai Lima, uma centena, decolonial 97, o controverso da saída Momo, Cogbo, direto após decolagem, curva esquerda. Aciona 5414 no transponder, 119, outra frequência do controle. Mas taxa torre 112.95, altimetro 1017, tem bom voo. Acho que é 76, chame Recife, 1-3-3-25, alterna 1-2-8. Ingresso de numeral, fecha alinhado e pronto. Indiana Vimer Alfa, decolagem autorizada no 7. 140 graus, 0-. Após decolagem, curva esquerda e cruza o campo. Autorizado decolagem, com decolagem da corrente, decolagem do campo, Indiana Vimer Alfa. No M66. Boa noite, meia autorizada chega da Mari, desça para nível de voo 050, Senegal no 017. Para o 050, chega da Mari, 1017, voo 086. Solo Salvador, já 3197 para o pushback acionamento, gate 06. Autorizado, seu protótipo. Autorizado, levanta ataque, já 3197. Dona da presente para o voo 0866. No base, Índio Vimer Alfa. Vai chamar de no base, Índio Vimer Alfa. Não sei. Está autorizado o voo direto turno? Autorizado sinal ILS-X-ray. Repõe estabilizado no localizador. 2000 autorizado direto turno, 1017. Repõe estabilizado o voo 0866. Girando base, cabeceira com 7. Girando Vimer Alfa, é toque remetido ou é pulso final? Toque remetida. Autorizado, tocar remetido no 7, 130 graus, 069. Autorizado, toque remetida no 7, Girando Vimer Alfa. Alta 3197 para o táxi 147, é o POB, alternada Campinas, 3 horas e 3 minutos. Táxi é Fátima Índia, ponto de espera, chame 2895, ajuste no 097. Em frente na Índia, 2895, no plano do lado, 3, 2, 3, 197, 1017. Primeira Alfa, Tocorre Meteor 03, curva esquerda, cruza o campo. Curva esquerda, cruza o campo, para o Índio Primeira Alfa. Salvador, muito boa noite. Tem 3197, ponto zero dá no zero, totalmente pronto. 3197, ali mantém no zero. É, nem mantém no zero, tem 3197. November Alpha, chama girando base no 7. Vai chamar girando base no 7, unindo November Alpha. Tô no 97, decolado autorizado no 0, no 50 grau, 059. Autorizado decoladão no 03197. Confirme seu gol no 68. Ativou o 1968. Gol no 68, autorizada a chegada da Mari, dessa via para 2000 pés. General no 07, apostabilizado no localizador. Mari, via da 1968, pode voar tudo? Estou autorizado. Só que arremete, senhora, vai ser os próximos, uma hora e meia. Seguinte, autorizado, gerar base, tocar RMT, pista 97, no 40 graus, 059. Tem livre para que arremetido 97, ainda não lembra. 3197, escala 07, controle 119, décima 8. Obrigado, Galeão. Nível de voo 360, via Pesolo 10, Snap, Lúvido, Bravo, Bravo, Charlie, após que eu faça a rota. Subida da El, Leda, Motiva. Primeira curva à direita, após a decolagem. Código 5415 e o controle 119, decimal 8. Confirmando a última posição após Leda, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Correto, seu posicionamento. De November Alfa, do corrimento 08, curva esquerda e cruza o campo. Autorizado por vai igreja, à esquerda e cruzar o campo, ele November Alfa. November Alpha, agora que cruza o campo tem condições de agilizar para tocar RMT, tem aeronave para pouso 90. Afirmativo, vai agilizar após o cruzamento do campo o tag RMT 97 de November Alpha. Salvador, boa noite, voo 1866, posição Duna. 1866, boa noite, chamando externo, baixa travado. Baixa da externo, voo 1866. Considera a última autorização, prossegue até a rotatória. Prossegue até a rotatória, engana a lembrança. Diretamente ao centro Recife, frequência 133.25, alterno 28.8. 133.25.288, portanto 317, obrigado. Externo, 3 checados, 8.66. 8.66, posicionado no 0, 50 graus, 049. sempre posição no zero, gol 1866. Autoriza o Indiana Zeberal para ir à base e seguir uma longa final, para avisar o coronagem na final 1-0. Afirmo, autorizado. Gente, autorizando ir à base, direção na longa final 1-7, Indiana Zeberal. Meia, solo zono 5, direito 1-2, zono 1. Oito meia, solo zono 5, a direita 1-2, zono 1. 2, zono 1, ou 1-8-6-6. Alfa na final de 3 milhas da 1-7 para toque remetida. Autorizado tocar remeter 1-7 em November Alfa 1-4-0 graus 0-5-9 ou vento. Autorizado tocar remeter na 17 Wind November Alfa. Aquilo bravo, livre saneamento, chama ataque. November Alpha, tô com remeter o Zuno 8, curva esquerda e agiliza o cruzamento do campo. Vai curvar esquerda, agilizar o cruzamento do campo, Índia November Alpha. Uno 1868 e 1 noite décima 9 e 5. 1895, 1 68. Papá. Índia November Alpha, prossegue até a rotatória novamente. Eu consigo até a rotatória, Índia November Alpha. Prossiga. A nova posição está funcionando? Ainda não. Não estão construindo ali, já era previsão para esse ano, mas eu estou achando que vai ser difícil. Acho que vai ser só para 2014 mesmo. Ah, tá. Obrigado. Ao 059. Informação de tráfego, Charlie 1501 no meu pé, avançando para o setor norte, não interfere com o pouso. Livre pouso, bom, 968, sente. Autorizado ingresso 1735, Lima Quilo Bravo. Ono 097, autorizada a bom, seria só 4 no meu país, que é legal, no 097. Autorizando, onde a Novembra foi girar a base? Primeiro, autorizado, girar a base. Girar a base 17 de Novembra. O Lima Quilo Bravo está pronto? Lima Quilo Bravo, decolagem autorizada, pista 17, 160 graus, 049. Ou 968, solo 22, direito 2111. 2111, direito. Tony, o Indiana Veneral está pronto para girar a final, base final. Gente, continua a aproximação, guarda a pista livre, Indiana Veneral. Segue a aproximação, guarda a pista livre, Indiana Veneral. Alvador, gol 1168 Libra. 1168, táxi autorizado, Alfa Juliette 404. Alfa Juliette 04, 1968. Tranquilo Bravo, decolados 23, 1198, controle. Bravo, está pregado, boa noite. Boa noite, Papatango Lima, Kilo Bravo. Papatango Lima, Kilo Bravo, contato radar na decolagem, suba inicialmente para 3.000 pés. Mantenha 3.000 pés, Lima, Kilo Bravo. Tem a reta de decolagem até 3.000 pés, confira. Tango Lima, Kilo Bravo, conforme a restrição da carta, mantenha 3.000 pés. Bravo, senhor. Entendeu, Papa Tango Lima, Kilo Bravo? Entendi, senhora. Obrigado. Então, vocês, mantenha 3.000 pés. Papa Tango Lima, Kilo Bravo? Siga, senhora. Vocês, quer manter 3.000 pés? Não passa 1.300 pés. Não, Papatango Lima, Kilo Bravo vai ficar restrito a 3.000 pés, conforme a saída. SOS, Kilo Bravo, conforme o perfil da carta, senhor. Olha, Lima, Kilo Bravo. Diga pro Batango, Lima, Kilo Bravo. Está em condição avisada, a presença modifica. Solicita prosseguir nível 1.05, Lima, Kilo Bravo. Gente, o Batango, Lima, Kilo Bravo, seu plano está sendo modificado agora, 1.0, fugindo, agora 2.2.2.6. Mantém restrito ainda 3.000 pés, Lima, Kilo Bravo. Ok. Novembro Alfa, tu vai remeter os 2.6, autorizado, curva esquerda e cruzar o campo. Autorizado, curva esquerda e cruzar o campo, Índia, Novembro Alfa. Tango Lima, Kilo Bravo, controle Salvador. Siga. Lima, Kilo Bravo, para liberar o senhor da restrição da subida, mantenha a proa 360 subindo até nível de voo 105. Tem um tráfego na chegada à ponte, após a superação será autorizado direto destino. Direto destino. Tá certo. 097, desça para 2 mil pés, autorizada final do procedimento elétrico. Tu é, pode estabilizado no localizador. November Alpha cruzou, agora chama girando base para 97. Vai chamar girando base para 97, ainda November Alpha. Lima Kilo Bravo, sinal de comunicações ao cruzar o nível de voo 085. Resta uma navegação direto destino. Lima Kilo Bravo, como possível, fala o seu estimado de pouso. 23, 2343. 2343 copiado, Lima Kilo Bravo. Lima Kilo Bravo, informa o tráfego, essa posição de 11 horas, 14 milhas, rumo sudoeste. Cruzando o nível de voo 070 para 2 mil pés. Olá, senhor. Salvador, Índio Rio Bravo, girando base, cabeceira 97. Ciente de November Alpha. De base para final, 17, Índio November Alpha. November Alpha, autorizado para tocar RMT 17, 190 graus, 039. Autorizado para tocar RMT 17, Índio November Alpha. Se informa o tráfego, a sua posição de 3 horas, 9 milhas, com rumo noroeste, cruzando 4.500 pés para nível de voo no 05. Autorizado, seu Passando de Maquilo Bravo, tráfego 9 horas 9 mil esperado, reação à navegação direto destino. Volta. De November Alpha, tocou em RMT 031, autorizado curvar à esquerda e cruzar o campo. Autorizado cruzar a esquerda e curvar a esquerda e cruzar o campo, Índio November Alpha. de November Alpha tem condições de cruzar o campo e agilizar o toque remetido? Afirmativo. Após o cruzamento do campo, vai agilizar o toque remetido. Vamos 097, complete aproximação, torre 118.95. Boa noite. 60 graus, 039. Ok, remetido na 97, autorizado para o Índio de November Alpha. Salvador, boa noite, o 097 estabilizado, pista no zero, baixou e travou. 097, boa noite, pouso autorizado no zero, 970 graus, 039. Pouso autorizado na pista no zero, o 097. Índia November Alpha, o corrimento é os 35, curva direita, prossegue para farol de Itapuã. Vai curvar à direita, proceder para o farol de Itapuã, o Índia November Alpha. Aeronave na curta da 1-0? Afirmativo, visual com a aeronave. A retaguarda cruza o final da 1-0. Cruzar o eixo da 1-0-2-8 na retaguarda da aeronave na curta da 1-0, aqui na 1-0. Salvador, muito boa noite, boa noite, aqui no campo terapista, 1-0-4. Nossa, tio, boa noite, a aeronave na companhia na curta ali, mantém? Sal 3662, acena identificação, vista para o nível 050, chegada a Mari, QNH no 0 no 7. Mantenha a Mari agora. Z Zona 097, solo 38, direito 1211. 2211, Zona 097. Jerônimo Alfa, chama gerando base no 7. Pronto para girar base no 7, de novembro. Fono 971, decolagem autorizada no 0, vento variável 39. 7 para o botão 10, voo 1097. Para o voo 1097, portão 10. Isso, portão 10, pátio 1. Obrigado. Boa noite, Altan 3858, 190 para 170, passando. Altan 3858, acena identificação, desça para o nível 060, chegada Mari, que é legal no 097. Nível para descida? 060, chegada Mari, que é legal no 07. 060, 617, identificou Altan 3858. Sim, já não vai para. Mono 971, decolou os 40, controle 119, décima 8. Controle 119, décima 8, gol 1971. Oi, Salvador, boa noite, gol 1971, subida da EL. Gol 1971, contato para a decolagem, saída da EL, sou para o nível 360. Ascensão 360 na subida da El, gol 971. Possível pro de Motiva para o gol 971? Gol 971 mantém a saída da El. Mantém a saída da El. Pelo curva esquerda, circuito padrão, importará cruzando o campo, em 90. Número Alfa, chama girando base. Vai chamar girando base, vindo no Número Alfa. Number Alpha virando base, tá pensando no 7. Autorizado para remeter o nosso 7, de November Alpha, vento variado, 3 nós. Autorizado só que remeter o nosso 7, vindo November Alpha. 3, 1-0, vai, 3. 6-3-1-0, acena identificação, desça para o nível 070, chegada Mari, quem negar no 0 no 7. Identificou, descendo ao 070, ajuste no 0 no 7. Solicitar o contador atrevido atrás. Autorizado para o Itap, fechando a 6310. Tá, presente Itap, ultra 6310, grato. Desça para 2000 pés, autorizado o sinal de LS, sem reporte final estabilizado. Estou com a RMT 145, curva esquerda e cruza o campo. Autorizado curva esquerda e cruzar o campo, índio na River Alpha. Centro Recife 1245, alterno 2685. A inicial 12545, alterna 12685. Então 3858, desça para 4000 pés, que negar no 0 no 7. 4000, 1 no 0 no 7, na frente do 7. Oxamé 63 no 0, desça para o nível 050. Para o 050, Oxa 63 no 0. Girando base, de November Alpha. Vai passar girando base, vindo no November Alpha. Bolo 971 no Chame Centro Recife, 3325, alterno 1395. Recife 133.25, alterno 133.95. Bolo 1971. Dando base, Índio November Alpha. Índio November Alpha, ciente, autorizado a virar base. Johnny, autorizado a virar base, Índio November Alpha. O Índio November Alpha acabou de virar base. Final, dá 1-7. Autorizado a tocar RMT 1-7. Vento 170 graus, 029, de November Alpha. Autorizado a tocar RMT 1-7, de November Alpha. 2043. 2043, agora acho que copia, Guarulhos. Vazando. Desça para 3.000 pés. 3.000 pés, o TAM 3.8. Xanaca 310, desça para 4.000 pés, QNH no 0 no 7. Para 4.000 pés, ajuste no 0 no 7, USA 63 no 0. Rafa, tô com o os 49, curva esquerda, agiliza o cruzamento do campo. Michael vai esquerda e agilizar o cruzamento do campo, indo na Render Alpha.